Eu era pivete e já filmava o movimento ao meu redor. O pior está por vir, mano, veja só. Sempre estava no barraco daqueles cara, e sempre ouvia uma conversa muito estranha. Era bem assim, mano, se liga aí. Se você vai, então tem que ser agora. Pelé, vai lá, passa no barraco do Nicola. A fita tá armada, não esqueça. Passa na boca, traz uma cara solta. Não me pergunte o porquê, vai que vai. Se não está entendendo, então chega mais. Vou te ligar, qual que é a fúria? Não fure, fora não pule, precisamos de você, jure. Pelé, que não vai nos trair. Estou puto da vida, estou por aqui. Fiz tudo certo como a vida me ensinou. Mas aí, Joe, de nada adiantou. Jardim Selma, buraco do sapo. Guacuri, quantos manos no saco? Assim não dá, mano, precisamos mudar. A porra desse banco pode ser a saída. Vai ser tudo ou nada, traz as armas. O Nicola gosta da 12 cerrada. Pra mim, traz um oitão e uma quadrada. Aquela aniquilada, a pretinha relíquia deixa guardada. Uma granada, quem vai, vai. Demorou, ladrão, chega mais. Tem que ser agora. Juramento selado, mano bolado. Mas o final trágico. Não fuja da raiz. Mas o final trágico. Não fuja da raiz. Selado, plano bolado. Mas o final trágico. Não fuja da raiz. Selado, plano bolado. Mas o final trágico. Vida de ladrão não é brincadeira. Quando não, no caixão termina numa cela cheia. Eu me lembro, eu bem louco na favela. Dando pelé meus gambés, fugindo com as algemas. Se eles me catam, nem me liga, ó. Me matariam ali ou no xilindró. Mano, saca só, o pai do China. Coroa, gente fina, sangue no olho já matou polícia. Mas aí teve o mesmo fim. Uma rajada de matraca, não quero isso pra mim. Muito menos isso pros meus manos. Se já vivemos aos trancos e barrancos. Favela morre, ninguém está ligando. Pivete pé no chão, passando fome e assim vai rolando. Juramento selado, plano bolado. Mas o final trágico. Não fuja da raia. Selado, plano bolado. Mas o final trágico. Não fuja da raia. Selado, plano bolado. Mas o final trágico. Não fuja da raia. Selado, plano bolado. Mas o final trágico. Porra, mano, cê viu? Os caras conseguiram pegar o barato. Cataram, mano. Porra. É, mas os malucos sentaram bala, hein, cara. Porra, que pena. Então os caras tá acabou. Não, mano, os caras cataram a boa, mas a polícia sentou bala nos malucos. Ó, corre, corre aí. Os manos conseguiram pegar a boa. Dali pra frente a história seria outra. Iriam voltar pra velha favela. Alegrariam a vida de quem vivia nela. Comprariam a cadeira de roda da Dona Maria e o remédio para sua filha. E o moleque sangue bom que gostava de um show. Ganhariam mocassim com um pigente bem louco. Mas algo muito estranho aconteceu por ali. Opa, se liga o que houve ali. Quem que tá pegando? Eu acho que o maluco apontou o dedo pra mim. Pelé, sujou, se manda, é cana. Não vamos nos entregar para esses filhos da. Aí Betinho, é hora de trocar. Então Nicola, qual que é a nossa sina? É tudo ou nada. Juramento selado, é tudo ou nada. Juramento selado, é tudo ou nada. Juramento selado, é tudo ou nada. Juramento selado. Acertaram um. Faltava o piloto no banco de trás. Mais um. Pelé sujou, chegou no final da rua. Tem uma pá de gambé e várias viaturas. Deus, eu sei que não devia ser assim. Mas eu sei que foi por uma boa causa. Os meninos sempre sonharam em ser assim. Um super-herói, um Robin Hood da favela. Pelé saiu rasgando, pisou fundo, foi na fé. Já que ia morrer, também levou alguns gambés.